Essa morena me espera. Eu quero ir. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. O mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E aqui eu quero ver. Estão à escuta do Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço das 9 ao meio-dia. Agora lá em cima, quero ver. Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, na maior curtição. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, é a minha paixão. Mas a morena me espera. E vocês? E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Mas a morena me espera. E o balanço? E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Vocês? Gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando, todo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. E ora, hoje somos o 11 de agosto de 2023. Espero que vocês tivessem passado uma ótima semana e que estejam todos bem de saúde. Ora, então estou cá mais uma vez para mais uma emissão que tem por... Você vai reduzir o máximo a sua fatura de eletricidade? Mais uma vez tem por título O Fim de Semana à Porta. E ora, quanto à nossa meteor, hoje estamos com 18 graus e à tarde estaremos com 26, mas com risco de chuva e trovoadas que eles anunciam, não é? É a coisa do calor e vamos ter talvez um bocado de chuva, ou de manhã ou de tarde, mas o tempo não está muito, muito quente. Ora, e espero que vocês fiquem bem. E ora, quem trabalha, um ótimo trabalho. E para quem está de férias, umas ótimas férias e que as goze bem. Que daqui a pouco está a acabar, o mês passa muito depressa, que hoje já somos o 11 de agosto. E então eu vou ficar com vocês das 9 até ao meio-dia com muita, muita música aqui na Rádio Arcanciel. E vamos já continuar então com quem? Com Marante, Garota Bonita. Quando ela passa, pergunto para ela, onde é que tu vais, tão apressada? seus olhos verdes, sorriso bonito e belo. Flor tão bonita tem no seu cabelo. Seu corpo lindo de andar que aqui eu digo. Ela é tão bonita, ela é tão bonita. De salto alto, bem perfumada e bela. Ai, como eu gostava de dançar com ela. E quando ela olha, sorri, ela diz para mim: eu estou bem, e tu como vais? Pergunto para ela: que pensas tu? Ela respondeu: pensando sair logo para dançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota. Quero ver seu corpo balançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota. Também quero com ela dançar. Quando ela passa, pergunto para ela: onde é que tu vais, tão apressada? Seus olhos verdes, sorriso bonito e belo. Flor tão bonita tem no seu cabelo. Seu corpo lindo de andar que a ti eu digo. Ela é tão bonita, ela é tão bonita. De salto alto, bem perfumada e bela. Ai, como eu gostava de dançar com ela. E quando ela olha, sorri, ela diz para mim: eu estou bem, e tu como vais? Pergunto para ela: que pensas tu? Ela respondeu: pensando sair logo para dançar. Ai, ué, bonita, ai, ué, garota. Quero ver seu corpo balançar. Ai, ué, não posso negar. desejos, loucuras, amor e ternura. Não vou esquecer. O pior veio depois, para nós a separação. Choras-te, me choro eu. Tudo se perdeu sem motivo ou razão. Já não posso mais viver assim, chorando o amor que perdi. A saudade vai doendo em mim, não sei viver mais sem ti. Não consigo suportar a dor desse amor que eu tanto amei. Vou esperando por quem não me quer, eu espero e não vem. Posso mais viver assim, chorando o amor que perdi. A saudade vai doendo em mim, não sei viver mais sem ti. Não consigo suportar a dor desse amor que eu tanto amei. Vou esperando por quem não me quer, eu espero e não vou. Protège des sites non sécurisés. E 18 minutos, e vocês estão à escuta de Amarante. Amarante que estamos então de cantar. Ai, como eu gostava! E então vocês estão à escuta da emissão O Fim de Semana na Porta, apresentada por Lourenço da Nova até ao meio-dia. Uma ótima manhã que eu desejo a todos, e depois também um ótimo dia. E fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Jeito para falar, sem saber o que dizer. Ora, e como você sabe, a gente passa aqui a música aos nossos gostos, mas se você tiver aí desse lado uma canção que prefira ouvir, só tenha a telefonar para o 02-38-43-48-00 e eu estarei cá para passar a bela música que você pretender ouvir e fazer uma dedicação. Então, uma ótima manhã e muita saúde. De saber cantar o fado, quem sabe um dia, quem sabe, o fado saber cantar. Vou dizer tudo o que sinto, não minto para me agradar. Mas na vida o que eu mais gosto é o de poder cantar. As canções que eu já cantei disseram toda a verdade. Quantas foram já não sei, mas delas sinto saudade. Certo dia alguém me disse que tinha jeito para o fado, sem saber o que dizer. Contente fiquei por saber, mas fiquei admirado. não é fadista quem quer, mas quem gosta pode ser. Não pode ser um qualquer, mesmo que o queira ser. Ai, como eu gostava um dia de saber cantar o fado. Quem sabe um dia, quem sabe, o fado saber cantar. Vende peixe no mercado para ganhar algum trocado para o pão de cada dia. Com alegria ela vai apregoando e o freguês de vez em quando pergunta se ela é fresquinho. Ela apressada responde cheia de graça: devagar, não tenha pressa, pode ficar descansado. Tenho a certeza que daqui vai bem servido. Acredito no que digo, mas tem que ser bem assado. Olha a farinha, que bonita que ela é, de chinelinha no pé, a sorrir e a cantar. Com alegria vai vivendo a sua sina, e sempre ser a farinha que canta para não chorar. Olha a varinha, que bonita que ela é, deixa na linha no pé, a sorrir e a cantar. Com alegria vai vivendo a sua sina, e sempre ser a varinha que canta para não chorar. Do you actually rent with Hertz? Yes. 7:25 e estamos à escuta das As Mineirinhas, canção dos namorados. Uma canção que tem 6 anos. Ora, e continuamos com o nosso Dia Paizão, com coleção de ouro, o álbum completo. E estamos à escuta a bela portuguesa. Então, quem é que não são belas? Todas elas, nossas portuguesas, são belas. Então, uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcancel. E a seguir esta música, depois vamos passar uma curta página do pub e depois continuaremos com as nossas belas músicas até ao meio-dia. Então são 9:30 aqui nas ondas da Rádio Arcanciel e vamos passar uma curta página de povo e a seguir viraremos com as nossas belas músicas. Então, até já. Compte à rebours pour la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel est lancé. Samedi 1er, dimanche 2 juillet. Stop. Tout ça, ça a été annulé. On reprend tout et on recommence. Vous pensez que Radio Arc-en-Ciel laisserait les choses ainsi et qu'on allait nous priver de cette fête? Eh bien non. Radio Arc-en-Ciel décale sa traditionnelle fête des saints populaires au 16 et 17 septembre au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Traditionnelle? Pas tout à fait. Cette année, c'est une version complètement inédite.

Entrar no clima, liberar geral, ficar beijar na boca magia desta festa louca. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Sim. O ano passado os meus mães também me mandaram um ano inteiro. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda. Então eu decidi ligar-lhes e acabar com essa incógnita na vida deles. E apresentei-lhes quem? Vocês sabem dizer quem é que eu lhes apresentei ou não? Não, quem? Como é que ela se chama? Maria Joana, Maria, apanha o primeiro autocar. Banda, são eles, vai! Maria, vai! Viramos esta noite ou não? Alto da montanha, naquela casa estranha, toda feita de sapé. Parei uma noite a cavalo pra morte de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Você, Teresa, descansa, jurei de fazer vingança pra morte de meu amor. Por uma frestinha na janela de uma luzinha amarela, de um lampião quase apagando, vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tar, desci a montanha abaixo e galopeando meu macho, seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casa estranha, eu mais seu doutor, que topemos um cabo assustado, e chamando nós pra um lado, a sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar, pois é. Alto lá da montanha, sanfona e mulherada é bom demais da conta. Mulher de mini saia é bom demais da conta. Ficar só na gandaia é bom demais da conta. Passar a mão por baixo é bom demais da conta. Mas se pegar no cacho é ruim demais da conta. Namoro no escurinho é bom demais da conta. Ganhar e dar carinho é bom demais da conta. Brincar no pega-pega é bom demais da conta. Mas se o pai dela pega é ruim demais da conta. Brincar no pega-pega é bom demais da conta. Mas se o pai dela pega, olha o velho, é ruim demais da conta. Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda. O toque dessa sanfona é bom demais da conta. Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda. Dança com essa mulherada é bom demais da conta. Nada sério, é bom demais da conta. Amizade colorida é bom demais da conta. Mas se pegar barriga é ruim demais da conta. Cerveja bem gelada é bom demais da conta. Domingo uma pelada é bom demais da conta. Flertar mulher casada é bom demais da conta. Mas se o marido flagra é ruim demais da conta. Flertar mulher casada é bom demais da conta. Mas se o marido flagra, olha o chumbo, é ruim demais da conta. Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda. O toque dessa sanfona é bom demais da conta. Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda. Dança com essa mulherada é bom demais da conta. Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda. O toque dessa sanfona é bom demais da conta. Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda. Dança com essa mulherada é bom demais da conta. Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda. Dança com essa mulherada é bom demais da conta. É bom demais da conta. É bom demais da conta. É bom demais a conta. É bom demais a conta. Estão à escuta do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço das 9 ao meio-dia. Festa do Pinheiro é um tendê. A terra treme com a turma do chapéu. Festa do Pinheiro, bota no pé. Eu vou encher meu camarote de mulher. Festa do Pinheiro, é um tendé. A terra treme com a turma do chapéu. Festa do Pinheiro, bota no pé. Eu vou encher meu camarote de mulher. Vou gritar, vou pular, eu vou ver todo rodando, rodando, rodando. Dançando, dançando, dançando. É que o show já começou. Pula, pula, pula, pula, tira o pé do chão. Pula, pula, pula, canta e grita de emoção. Pula, pula, pula, pula, tira o pé do chão. Pula, pula, pula, feito com o piano. mundo dançando, dançando, dançando. É que o show já começou. Aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e estamos à escuta do Arrasta o Pé. E então, e depois a seguir, vamos ficar com o conjunto Maria Albertina, o Imigrante. O Imigrante que há muitos que lhe departem hoje e amanhã. E então, esta música é dedicada do Ser Algemiro para todos os imigrantes e para todos que partam de férias e que tenham umas ótimas férias. Eu faço essa medo. tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel.

Harmonie, la FM en couleur. Da barraca um cavaste que o diabo te persiga, um sol te desejo mal, grande marreca, que tenhas caspiçarna na barriga, que te caia ao cabelo, fiques careca, que tenhas caspiçarna na barriga, que te cai ao cabelo, fiques careca. Mas olha, minha tosca bagaceira, antes que fosses dele, eu já fui teu. Podes sempre passar lá na musgueira, mas nunca tragas esse camafeu. Podes sempre passar lá na mosqueira, mas nunca tragas esse camafeu. Estão à escuta do Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço, das 9 ao meio-dia.

E a segunda volta já passou. A cerveja já está a aquecer. Vamos voltar a fazer amor. E por isso tenho que dizer: põe a cerveja no congelador. E vai fazer amor. E vai fazer amor. Põe a cerveja no congelador. E vai fazer amor. E vai fazer amor. Ora, então estamos à escuta de Toy, Verão e Amor, Cerveja no Congelador. E assim vamos ficar com Graciano Sagra, Vai, Vai com Deus. E esta música é de mim mesmo para todas as pessoas que estão em viagem para Portugal hoje e amanhã. E que Deus os leve bem e que vá com Deus. Então vamos ouvir o Graciano Sagra. Vai, vai com Deus, tu que vais à terra, imigrante nestas férias, vai com Deus. Pelo caminho mais seguro, amigo meu. Mas se tu fores de comboio ou avião, também rezo uma oração para chegares bem junto aos teus. Quando voltares, acendo mais uma vela para que o regresso tenha uma estrada feliz. E que para o ano voltes a ver novamente, com saúde, a tua gente nas férias no teu país. Vai, vai com Deus. Vai, vai com Deus. Tu que vais à terra, imigrante nestas férias, ai, vai com Deus. Se fores no verão ou no inverno para longe, por ti eu peço para que chegues a sorrir. E a boa sorte nunca te deixe sozinho, e que as curvas do destino nunca sejam mais para ti. Quando voltares, acendo mais uma vela para que o regresso tenha uma estrada feliz. E que para o ano voltes a ver novamente, com saúde, a tua gente nas férias do teu país. Vai, vai com Deus. Vai, vai com Deus. Tu que vais à terra, imigrante nestas férias, aí vai com Deus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Vai com Deus. Vai.

paguei no grilo dela. Paguei, paguei. Ora, 10 horas e 45 minutos, estamos a um quarto de hora das 11 horas e da nossa última hora da emissão que tem por título O Fim da Semana à Porta, apresentado por Lourenço. E ora, eu tenho aqui uma dedicatória, que fiquei muito contente de estar com ela ao telefone, que é a ser a dona Fátima, a Fátima que é a mãe de João Pierre, o nosso antigo animador, e então ela pede uma cançãozinha para ela, para toda a sua família, para todos os doventinhos, para o seu marido José Queiroz, e não esquecendo o animador, e então da minha parte eu desejo-lhe tudo bom, e diz que vá, que parte segunda-feira, e então que façam uma boa viagem até Portugal, e tudo bom e um bom retorno. E então vou passar uma canção que tem por título O Zé Mário, o Malhão do Beijo. Temos festa, e então eu fui mais abaixo. Dei-lhe um beijinho na boca, ela logo respondeu. Mais abaixo eu fico louco. E então eu fui mais abaixo, e então eu fui mais abaixo. E dei-lhe um beijinho no seio. Dei-lhe um beijinho no seio. Ela disse mais abaixo: oh, cê não tenhas receio. Abaixo não há abrigo. E então eu fui mais abaixo. E então eu fui mais abaixo. E beijei-lhe os pés sensuais. Beijei-lhe os pés sensuais. Ela disse mais assim: já foste abaixo demais. E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo nas canelas. Mais acima é que

senhores, por quem sois? Olha, eu não tenho estes dotes. Fica tu com o Miranda, que eu fico com a Fátima Lopes. Eu vou-vos dizer porquê. Digo isto que sou experiente. Já vos disse há bocadinho. Deixou o povo contente. É um regalo ter a noite. 10:56 e estamos à escuta então de Augusto Canário e Amigos, Uma Desgarrada. E vamos ficar com quem? Com Liane Cruz, um artista que estará cá nos Santos Populares, em Floridos ao Ré, no terreno de Linha Ronde. E a gente daqui a pouco eu vou passar uma página de pub e depois continuaremos com as nossas belas músicas. E esta página de pub tem a ver com os Santos Populares. E fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Estamos à escuta de Liane Cruz, um artista que estará cá nos Santos Populares. E então eu vou passar uma curta página do pub e a seguir viraremos para a nossa última hora da emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Então, até já e escutem bem a pub.

Das 9 ao meio-dia. Escuta então de Cláudia Caramelo, que estará cá no dia 17 de setembro nos Santos Populares, que a Rádio Arcanciel organiza no dia 17 no Parque de Linha Rola, Floridos ao Ré. E vamos continuar então com quem? Com o nosso Roberto Leal. Roberto Leal convida Kim Barreiros a arrebentar a festa. Então vamos arrebentar a festa. Tem que ser nesse dia, temos que arrebentar a festa e virem muita, muita gente lá ao Parque da Linha Rola, que então a Rádio Arcanciel organiza o Santos Popular no dia 16 e 17 de setembro. Vamos então arrebentar com a festa. Se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher vai

sur Arc-en-Ciel. Quero sofrer

11:39 e estamos à escuta de Leandro Cruz, que vamos celebrar, e é um cantor que estará cá no dia 17 de setembro no Parque da Linha Rola, Florides Obré, na festa dos Santos Populares, que a Rádio Arcanciel organiza. Preparem-se bem para esse dia e não se esqueçam, no dia 17 de setembro. Vimos de ouvir Tony Carreira, o mesmo de sempre, como eu sou o mesmo de sempre. E vamos ouvir o Luís Manuel Solidão, e esta canção é para ser a esperança. Para ser a esperança que está todos os dias à escuta da rádio, e como ela, outras, não é? Mas este é dedicado para ela mesmo, Luís Manuel Solidão. Vivo só sem ter ninguém. Eu não sei viver assim. Não há ninguém por quem chame. Não há quem chame por mim. Triste sorte esta minha. Mas será que vai mudar? Será que terei na vida um amor que eu possa amar? Cheiro nem tem cor. Não há quem goste de mim. Não há quem me tenha amor. Solidão, solidão. Solidão, meridura. Yeah. solidão, negra e verde. Sai de mim, ó solidão. Minha vida é tão escura. Para 11 horas e 50 minutos, estamos a 10 minutos do fim da nossa emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. E então continuamos com Luís Manuel, Princesa do Amor. E como vocês sabem, este cantor estará cá presente no dia 17 de setembro de 2023, no Parque da Linha Rola, a Floride de Zouvain. Então, marque essa datazinha para esse dia. Boa continuação e desejo-vos um ótimo dia a todos. Tudo o que há em ti faz com que eu te chame assim, princesa do amor, deusa de encantar, princesa do amor, tu és o verbo. Estão à escuta do Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço, das 9 ao meio-dia. Os olhos são estrelas, teu corpo a aquarela, parece obra-prima de um pintor. Sorriso divino, teu rosto tão fino, tudo. Yeah. 11h55 minutos, vocês estão à escuta de Luís Manuel. Luís Manuel que estará na cá na festa dos Santos Populares que a Rádio Arcanciel organiza no dia 16 e 17 no terreno do Linha Rola a Fleury de Zobreia. Então, marque bem essa data e estamos a passar uma musicazinha de todos os artistas para vocês saberem mais ou menos como é que eles cantam. Então eu vou acabar com este cantor e tenho aqui uma música pedida que é da parte de Gelmiro. Gelmiro que é um colega que vai ser nosso da Rádio Arcanciel também, um animador. E então ele pediu-me para passarem uma musicazinha para ele ouvir e para todos e para todos os colegas que ele conhece e não esquecendo o animador. Então eu vou passar aqui, como é sexta-feira, o dia do bacalhau, e então ele disse, passa-me o bacalhau, quer alho. Então vamos ouvir essa bela canção. Quanto a mim é tudo por hoje e é assim que eu acabo a minha missão com o fim de semana à porta com a canção do Saúl, o bacalhau quer alho. Ora, e então de tarde vocês estiverem ligados à Rádio Arcanciel, de tarde encontrarão então aqui Nicolá, a partir da 1h30, das 13h30 até às 17h com a música... com a música que tem por souvenir, como souvenir, que Nicolá estará aqui presente até às 17h. E quanto a mim, muito obrigado a todos que me telefonaram, a dar um bom dia e tudo, e para todos que estiveram à escuta da Rádio Arcanciel, um grande abraço, e um grande abraço para os homens, e um beijinho para todas as mulheres, e quem está de férias, boas férias, e então marcarei encontro cá para domingo, se Deus quiser, e depois na terça-feira estarei cá também. Então, se vocês se ligarem à música ou à Rádio Arcanciel, escutem bem, domingo que eu estarei cá a partir das 9h30 até ao meio-dia ou meio-dia, meia hora. Então, até lá, vocês tratem-se bem, muita saúde, muitos abraços que eu desejo. Bom apetite e fico com a Rádio RDP. Então, até domingo, se Deus quiser. Dia 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores.